Xa, xa, Jamaica. Xa, xa, xa, Jamaica. Vi jacaré no pote, de moicano tremendo. Também vi o gnominho do meu jardim sair correndo. Chavasca, chuim, pau podre, alecrim. Me deparei conversando com o vídeo do ETzinho. 4h20 é muito tarde pra acender a tocha olímpica. O que esse cara tá falando? É Jamaica do Beira-Rio. Toma banho de fogo, eu tomo banho de bolo. E a fina flor vem dizer que maconha é coisa do capiroto. E eu chapei o coco, de novo não sei, tô louco. A liamba gosto mais que lasanha de miojo. A rua foi meu berço, o bico é meu chamate. O terço da minha mãe na cama me livrava dos covardes. Tentaram me internar na clínica e eu disse nu, nu, nu. Tentaram me jogar no manicômio, eu disse nu, nu, nu. Xa, xa, xa, Jamaica. Xa, xa, xa, Jamaica. Acende o fininho pra nós fumar. Xa, xa, xa, Jamaica. Xa, xa, xa, Jamaica. Baba, banza, caljubira. Cabeça de nego pra calolo, jacuzinha. Nesse planeta China, made in marroquino. Em terra de chinês, aperta o fininho. Acho que vou ali, queimar os cabelos da Creus. Essa chora deliciosa, tanto faz se for na seda. Cheque mate, é o fim da linha. Muitos dizia, dúvida na lápide, CTS ou anania. Melhor erva daninha com as cores da Jamaica. Coroas de flores serão esverdeadas. A lenda do duende verde faz fumar. Acho que vão legalizar de novo a erva da Jamaica. Xa, xa, xa, Jamaica. Xa, xa, xa, Jamaica. Acende o fininho pra